Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, como já expliquei a vocês, a revelação de Jesus Cristo permeia toda a Bíblia Sagrada. Vocês querem ver um exemplo simples para que não percamos tempo? Versículo 7. Do capítulo 1 do Apocalipse de nosso Mestre e Senhor. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, certamente. Amém. Está claramente posta a volta triunfal do Cristo. Quando se dará? Não sei. Ele próprio diz que nem ele, nem os anjos do céu o sabem, mas somente o Pai. Então, como é que nós, simples criaturas humanas, poderemos afirmar? Será dia tal, dia qual? Mas Jesus deixou os sinais. E nós, examinando o Evangelho, já conversamos com vocês várias vezes sobre isso. Mas podemos voltar sempre. Eu gostaria que me trouxessem aqui o Evangelho segundo Marcos. E se houver oportunidade, eu lerei um trechinho. Mas eu disse que o Apocalipse permeia toda a Bíblia Sagrada. Então eu vou recorrer, num exemplo ligeiro, ao Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Observaram aí, versículo 7, eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, certamente, amém. Capítulo 1, versículo 7, Apocalipse. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus, Jesus, há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as obras de cada um. Vejam vocês aí a semelhança, a ligação, porque a inspiração é a mesma do Pai Celestial. Por isso é necessário que vocês prestem bastante atenção ao que estamos dizendo a vocês aqui com simplicidade. Agora eu volto ao Apocalipse, aqui no versículo 8º do capítulo 1º. E nós vamos ver a importância de darmos atenção ao que aqui está escrito? Porque quem afirma que ele volta e vem sobre as nuvens do céu? Nada mais, nada menos do que, vamos ver aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Deus que nos liberta da ignorância e nos dá a verdadeira liberdade, porque o mesmo Jesus, no seu Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, nos afiança. Disse, pois, o Cristo aos que haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Diante disso, Jesus é o maior político de todos os tempos da humanidade. A sua missão é a verdade. A verdade iluminada pelo amor. Não é sem motivo que eu costumo dizer aqui este meu pensamento, que a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Eu já disse e escrevi há tantos anos, vocês se lembram, são testemunhas, que a política é, acima de tudo, um sacerdócio. Um respeito religioso ao cidadão, quer dizer, um respeito elevadíssimo. É assim que nós aqui entendemos religião. Porque se é para pregar o ódio, se é para separar, então não tem motivo para existir na face da terra. Aliar a ciência e o amor para entender a política é uma missão da religião. Por isso é que eu digo, a ciência, e repito sempre, iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. Jesus diz no Evangelho, também segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos, em primeiro lugar, procurar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas, então, nos serão acrescentadas. Ora, desde pequeno a gente ouve dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E a gente pensa, já deveria estar na vanguarda do mundo? Dão mil explicações aí, questões étnicas, questões políticas, questões sociais, de vários matizes. Mas cada nação tem uma tarefa no mundo. A do Brasil é iluminar a terra. Vocês verão. Mas é preciso que ele olhe para o verdadeiro libertador, que é o Cristo de Deus. Por isso é que referentemente ao Brasil, eu costumo dizer que, apesar da polêmica Lei Áurea, o espírito de senzala a está prejudicando o nosso destino como sociedade. A senzala. Porque ainda não se oferece devidamente às populações negras, brancas, vermelhas, amarelas, mestiças. Quem não é mestiço nesse mundo? Quantas coisas, desde o microcosmo até ao macrocosmo, coisas orgânicas, se misturaram até que surgiram as primeiras criaturas, a quem podemos chamar de Homo sapiens. Quantas misturas! Mas o que é que a gente vê? Ainda não é oferecida devidamente ao povo, ou não são oferecidos, nem a educação, nem as atenções com a saúde, que os cativos da atualidade, que hoje são de todas as cores, merecem como cidadãos. E é então o descaso criminoso que se fazia do negro. É privilégio, claro que entre aspas, agora, de toda a nação. Porque Jesus afirmou, nós acabamos de dizer, conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. Quem não conhece essa verdade, mesmo proclamando-se pessoa liberta, é tão escrava quanto qualquer escravo. Agora, uma coisa que eu tenho chamado a atenção, até escrevi em jornais, falei a vocês no rádio, a escravidão era um pecado do império. Assim denuncia a Dona História. Dona História, que o irmão Zaru fala no poema da República. Isso ainda acontece? Vocês vão concordar comigo. Porque o grande libertador Jesus continua sendo o abolicionista esquecido. Em 1988 eu escrevi lá, Jesus, o abolicionista divino, o abolicionista esquecido, um livro. Trouxeram aí o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus. Também esse Jesus, o abolicionista esquecido, pode ser que eu queira ler algum trechinho. É preciso ler, é preciso estudar. Por isso eu estou sempre atento aos jovens, para saber se estão estudando bem esses assuntos que não são meus. São de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Assuntos que são do Cristo para clarear os caminhos da ciência, da religião, naturalmente, da política, da economia, da sociologia. Eu quero aqui saber dos jovens se eles realmente estão atentos a isso. Porque eu tenho feito reuniões a respeito desse assunto. São coisas de grande interesse para as comunidades. Vocês estão realmente atentos a esses assuntos todos? Estão? Ah, então tá bem. Meus amigos e meus irmãos, as populações são uma surpresa permanente. Já disse isso a alguns amigos jornalistas. mesmo os melhores estudiosos sobre esse assunto, as massas humanas, vão de concordar que o seu comportamento é uma surpresa constante. Um exemplo, basta a gente observar, está se passando com os credos no mundo. Eu já falei aqui, quando eu me refiro a credos, não falo somente dos religiosos, mas os ideológicos, os políticos, os econômicos, os sociais. O Muro de Berlim caiu. E tantos muros de Berlim, de vários matizes, continuam caindo por aí, deixando uma porção de gente órfã, provisoriamente órfã. Por quê? Porque o Apocalipse, ao mesmo tempo em que ele anuncia um término, ele proclama um princípio. O Apocalipse é a esperança de todos. Muita gente não percebe. Eles veem o Apocalipse com medo. E não é para ter medo do Apocalipse. É para prestar atenção a ele, porque logo no versículo 3 do capítulo 1, preste atenção. Nós lemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então nós, ao som de Beethoven, o velho Ludwig von Beethoven, estamos sabendo que somos bem-aventurados quando lemos e ouvimos as palavras da profecia deste livro e guardamos as coisas que estão nele escritas, pois o tempo está próximo, o tempo está próximo. Sempre esteve próximo, porque o tempo está dentro de nós. Eu já expliquei isso aqui. O espaço também, tudo isso, a visão humana ainda é muito mesquinha a respeito de tempo e espaço. Quando nós nos fortalecemos no amor fraternal, no conhecimento que vem do amor e que ilumina o cérebro, então o tempo para nós chegou. É que muita gente fala em tempo, eles pensam logo em fim do mundo. Por isso, tantos muros de Berlim, de vários coloridos religiosos, econômicos, ideológicos, estão caindo por aí. Mas então, atenção ao Apocalipse. Não, muita gente é como se fosse jogada ao espaço. Porque ele anuncia um fim, mas também proclama um princípio. Na verdade, estamos diante de uma transformação dramática. Está ocorrendo no planeta Terra. Muitos intérpretes por aí vêm há séculos e séculos tomando como o fim do mundo profecias até anteriores ao Apocalipse. Nós podemos recorrer ao Velho Testamento e vamos encontrar Daniel falando no tempo do fim. Vamos encontrar Isaías dizendo que poucos homens restarão, mas restarão. Vamos ver Ezequiel dizendo: o fim vem, mas que fim? Houve muitos fins. Ocorreram muitos armagedões, eu estou sempre lembrando isso aqui. Quando o Império Romano se desfez, se dividiu e depois se desfez, o lado ocidental acabou rápido. O oriental, só com a queda de Constantinopla em 1453, mas acabou. ali o mundo terminava. E assim com tantos impérios, anteriores a Roma, a Síria, Babilônia. Terminaram. Armagedões. E nós estamos aqui. Ó. Só que agora o homem se armou de uma forma incrível. Não só com armamento atômico, nós estamos acostumados a ver na televisão, no cinema, nos jornais, nas revistas, aquelas bombas enormes explodindo. Houve Hiroshima e Nagasaki. Muitas experiências em atóis no Pacífico, nos desertos, nos Estados Unidos da América. Mas existem outras explosões piores dentro das criaturas humanas, que vão se esfacelando. E esfaceladas constroem a destruição dos impérios, que não são somente nacionais, mas são econômicos, são políticos. As fronteiras estão caindo. Uma atrás da outra, o Muro de Berlim, era uma fronteira que caiu. Dividia a Alemanha no meio. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. É perigoso falar em fim do mundo? Como se a Terra fosse desfazer-se. Pode ocorrer, não estou dizendo que não haja essa possibilidade, porque uma civilização que já fez eclodir duas guerras mundiais, numa hora de loucura. E que é uma guerra mundial? A fome é uma guerra mundial. A deseducação e as armas bacteriológicas, tão perigosas ou mais que as nucleares, que enchem os nossos olhos de pavor. Então o pavor, o temor não deve ser com o Apocalipse, mas com os atos humanos. Fim do mundo? Como o fim? Vocês prestem atenção numa coisa. Na Gênese mosaica, nós encontramos a descrição carregada de figuras que estão sendo até hoje decifradas. E às vezes as decifrações não são lá essas coisas do que seria o fim da Terra. Claro que ali nós encontramos uma narração simbólica daqueles fatos geológicos que resultaram no planeta em que nós habitamos. Nós temos que pensar no seguinte: o Moisés era uma mente muito adiantada para a gente daquela época. Não teria ele sido Moisés se assim não fosse. Ele tinha que puxar o rebanho naquele tempo. Então, o velho Moisés precisava descrever aqueles fatos, aqueles conhecimentos que eram comuns, muito mesmo, dentro dos templos, dos locais onde se encontravam os iniciados espirituais daquelas épocas tão anciãs, tão distanciadas de nós. E ele precisava traduzir aquilo para a compreensão comum. Esta era a sua missão. Então, lá na Gênesis, está o relato cheio de simbolismos de um início do mundo terra. Naquela altura, aquele povo nem sabia que a nossa comunidade planetária tem a forma de um globo que está suspenso no espaço. Já pensaram nisso? Nós estamos tão acostumados a procurar um lugar para nos apoiarmos, a Terra está no meio do espaço, flutuando. Não somente ela, mas bilhões de bilhões de outros astros. A Via Láctea, a galáxia de que fazemos parte, Ela tem bilhões e bilhões de corpos celestes. Como é que o pessoal ia saber isso daquele tempo? Então Moisés tinha que escrever de uma forma simbólica, mística, porque a humanidade era muito mítica e, de certa forma, continua sendo. Basta lembrar os que pensavam que a Terra fosse chata, daí falasse tanto, não é? Nos quatro ventos, nos quatro cantos da Terra. E Caio, nós pensamos quanto Moisés teve que penar, para explicar ao povo, por o mínimo que fosse, as coisas divinas, as coisas científicas. Bem, meus amigos e irmãos, eu vou parar por aqui hoje, porque vocês têm muito para pensar. Falei até bem devagar. Tem aqui o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13. Estou procurando aqui na Bíblia Sagrada. Deixa eu ver aqui. As folhas são fininhas, fininhas. 13. Está aqui, ó. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, de acordo com as obras de cada um, abreviou tais dias. É bom a gente pensar nisso, porque passará o céu, passará a terra, diz o Cristo, também aqui, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Mas completa Jesus: as minhas palavras não passarão. E aqui no versículo 32, aquela passagem, no princípio da palestra de hoje, nos referimos: mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será esse tempo. Bem, meus amigos e irmãos, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Deus está presente. O Cristo está disto aqui já vem. Em nossos corações. Para sempre. Para sempre.